teu humor que sorri sonhador. Danças tão parada, sem compasso, embalada num abraço. Vieste distrair na discoteca. O disco toca, ataca muito slow. Esse mal de amor que tu atrás é bom demais, é bom demais. Fecha os olhos, deixa ver o som. É mais que bom, é mais que bom. Respirar.